Boa noite, sejam bem-vindos a Alto Mar. Esta noite chegamos à 20ª emissão, a 20ª viagem por águas de alto mar. Últimas emissões vão estar atualizadas esta semana em radioaltomar.wordpress.com. Não deixem de passar por lá. Podem também pesquisar pelos nossos podcasts nas vossas apps de podcast preferidas. Esta semana vamos começar com o Slow. Vamos até em 94 ao álbum I Could Live in Hope. A primeira música vai se chamar Words. Hoje começamos por este estilo que veio a ser chamado de slowcore, característico dos low, e vai ser uma ótima viagem nesta próxima hora. Fiquem por aí, aproveitem as ondas. Até já. Super característico som da banda Low, ouvimos esta mágica Words do seu I Could Live in Hope, era o seu álbum de estreia, eles que ainda são ativos, o próximo álbum vai sair em setembro deste ano. Vamos agora ouvir a sentimental voz de Ian Curtis e os seus Joy Division. Esta chama-se Atmosphere. Vamos escutar. Esta atmosfera que não deixa ninguém indiferente. Ian Curtis, o vocalista do Joy Division, sofria de depressão e epilepsia, até acabou por ter um fim trágico. Com apenas 23 anos, para trás ficou todo o seu trabalho com o Joy Division, e que trabalho é esse? Continuamos a viagem pela madrugada com os Cure agora. Vamos ouvir Pictures of You, uma das minhas preferidas da banda. Começa assim. Assim também continua a viagem por alto mar. Fiquem por aí. Lançada em Disintegration de 89, o álbum mais aclamado dos ingleses da Cure, não há muitas músicas como esta Pictures of You, isso é certo. Nunca vamos poder deixar de agradecer suficientemente à Inglaterra pelas bandas que trouxe ao mundo, é por lá que continuamos. Vamos ouvir um dos grupos mais influentes de sempre, apenas com dois álbuns lançados na carreira. Estou a falar dos Stone Roses. E estamos agora a ouvir o começo da música I Wanna Be Adored, do álbum com o mesmo nome da banda, da Stone Roses, e que foi um dos mais importantes para o rock inglês e não só. Vamos ouvi-los. Música Ouvimos I Wanna Be a Door, da música que abria álbum homónimo dos Stone Roses em 89, por muitos considerado o melhor álbum britânico alguma vez feito, e que elogio em no mínimo ser considerado tal coisa. Eu cá recomendo imenso que o vão ouvir de uma ponta à outra. Vamos agora dar um dos poucos shouts ao presente desta emissão, ouvir os Nothing, com música de 2016 chamada Dead or Dump, do álbum Tired of Tomorrow, eles que até tiveram no Paredes de Coura o ano passado. Vamos ouvir o post-punk dos Nothing. Até já. Thank you. Ouvimos The Dead Are Dumb, foi o post-punk dos Nothing quase a roçar o shoegaze. Ainda na presente década, vamos ouvir os Chromatics e o seu cover de Neil Young, lançado em 2012, eles que renomearam como Into the Black. A música original de Neil Young se chamava Hey Hey, My My, e deixaram bem a sua cunha na música, e o resultado é ótimo. Vamos ouvir os Chromatics aqui a interpretar Neil Young. Thank you. Vamos agora voltar ao passado, vamos até ao gigantesco Souvlaki, álbum dos Slowdive, lançado em 93 e um verdadeiro pilar para o shoegaze. Talvez esta When the Sun Hits faça escorrer algumas lágrimas em paredes de cor este ano. Lá estaremos para ver. Slowdive, até já. Foi esta When the Sun Hits do Slowdive, lançada em Souvlaki de 93. E que música é esta? Vamos agora em viagem para a Escócia ouvir os The Jesus and Mary Chain, álbum de estreia Psycho Candy, lançado em 85. A música que estamos a ouvir chama-se Just Like Annie e acabou por ser a mais conhecida dos The Jesus and Mary Chain. Vamos ouvir. Vamos agora voltar à Inglaterra, desta vez Liverpool, ouvir os The Echo and the Bunnymen com a música de 84, da Killing Moon, a música mais conhecida, sem dúvida, desta banda. Como curiosidade, esta música apareceu no filme de 2001, Donnie Darko. Fazia parte da soundtrack. Vamos ouvir a música dos The Echo and the Bunnymen, lançada em 84. Yourself to him. against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Segundo Ian McCullough, o vocalista da banda, ele acordou uma manhã com a letra desta Killing Moon na cabeça e, por isso, em jeito de brincadeira ou não, diz que Deus é o co-criador desta The Killing Moon, música que ouvimos agora. Bem, ele lá saberá do que fala, com certeza. Nós por cá vamos continuar e ouvir os Morphine com esta música chamada Buena. Eles que misturavam vários estilos nas suas músicas, do qual se destaca o jazz e o saxofone. Vamos ouvir. From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil in Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same. Oh no, and I feel alright now. I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. Ouvimos os Morphine, eles que acabaram em 99 com um ataque cardíaco e morte de Mark Sandman, o vocalista da banda. Por atrás ficaram álbuns como este, e é ótimo e quase incompreensível como não é mais conhecido este Cure for Pain dos Morphine. Vamos ouvir mais uma música deste álbum. Esta vai se chamar I'm Free Now, volta a ter aquele mágico saxofone que dá corpo à música dos Morphine. Vamos ouvir. Thank you. I'm free now to direct the movie, sing a song or write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up and it's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. You don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste, I'm such a jerk. I was honest, I swear, the last thing I wanna do. Honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain. Vamos agora acabar a emissão com a banda menos conhecida de Nick Cave, mas ainda assim ótima. Chamam-se Grinderman e vamos ouvir No Pussy Blues. Vamos acabar assim a viagem esta semana. Para a semana voltamos a alto mar, é claro. Vamos ficar com a voz de Nick Cave e os Grinderman. Para a semana estamos cá de novo. Venham vocês também. Até lá. And I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself. That I must above all things love myself. That I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my guts till she said that she just didn't want to. Elliot, read her Yeats. I tried best to stay up late. I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves. I did her dishes in rubber gloves. I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Yeah. I sent her every type of flower. I played a guitar by the hour. I petted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines. I picked a bunch of dandelions. I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack. I drank a liter of cognac. I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go. I called her my little O. I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues.